quantos caem na espera da jugular. Governo corrompido que vive pra regular, recebe pra controlar, te mata pra ter mais lucro. Mentir na sanidade tá me deixando maluco. Tá na melancolia, agonia ressoa. Artista nocivo, José Fernando Pessoa. Inveja assassina na cena amaldiçoa. Serpentes no abraço, ó meu Deus, me abençoa. Ilumina minha mente nesse mundo sombrio. Poesia pesada para os poros, arrepio. O ser humano é frio, fica cego pelo pódio. E quem encontra cura no convívio do ódio? Quem se alimenta do amargo do meu fel? Coração escreve cartas como coca faz cartel. Almas no gelo cortante, vou botar meu moletom. Netflix, temos Pix, o futuro Megaton. Sua mente na luta, minha letra, alma penetra. Indigesto quem refuta o sistema que te afeta. Corrupção que mata como os olhos de Marília. Mais veloz do que Ferrari, mais antiga que Brasília. Esse é o flow que te assombra, por mais que você reze. Poetiza além da hipótese, quebrando sua tese. Reforçando sua fé através do verso lírico. O amor revela a Deus sem conhecimento bíblico. Eu não sigo rebanho do sistema antagonista. O mal é figurante, só Deus é protagonista. Matrix manipula como truque ilusionista. Ame só o seu ego, geração de narcisista. Fique mais egoísta, viva de aparência. A mídia incentiva o sucesso sem essência. É crime questionar e duvidar da ciência. Não vou me adaptar, vim despertar a consciência.